uma data festiva, um espaço jovem para jovens. Certo, uma data festiva, fazemos 11 anos de vida aqui no Fórum da Café Nazaré e é tempo de comemorar. Tivemos um aniversário dividido em dois dias, porque tentamos ajustar o tempo livre que os jovens têm para poderem estar connosco. Portanto, ontem à tarde tivemos um conjunto de atividades, uma vez que a quarta-feira à tarde é o dia especial que eles têm mais tempo livre, e hoje, que é hoje o verdadeiro dia de aniversário, dia 25 de Fevereiro, decidimos então cortar o bolo e cantar os parabéns ao nosso Fórum Municipal das Juventude de Agafanha Nazaré. Tem havido um crescimento de afluência e sustentável durante este período de tempo? Tem havido um crescimento no sentido da idade, ou seja, vem até nós gente nova, gente mais nova, e os fóruns municipais da juventude hoje em dia funcionam com jovens dos 12 mais ou menos até aos 18, porque eles a partir dessa idade seguem outros caminhos, seguem para a universidade, seguem a sua vida profissional e acabam por desligar um pouco desta área que dinamizamos nos fóruns da juventude. Portanto, o Fórum da Juventude mantém-se vivo, mas com gente mais nova que participa nas atividades. Tem havido também um consequente acréscimo de atividades nestes fóruns? Sim, nós temos um plano anual que depois é subdividido mensalmente. Este ano o tema é as grandes invenções e cada mês trabalhamos uma delas. Por exemplo, dou já a nota do mês de março. No mês de março vamos ter o fogo e ligamos e fazemos sempre isso um pouco em todas as atividades da Câmara Municipal, que é ligar um pouco aquilo que vivemos durante o mês. Ou seja, durante a primeira quinzena vamos ter uma exposição Recantos de Arte com o material dos nossos bombeiros e associando aqui o Dia Nacional da Proteção Civil, e depois na segunda quinzena, e porque eles também estão de férias da Páscoa, associamos então uma exposição de Feira Criativa da Páscoa. Ou seja, vamos adaptando um pouco os temas aos temas que nos gerem também na programação geral da Câmara, para que tudo esteja de alguma forma interligado e que possamos nos nossos espaços, nos nossos equipamentos, ter atividades para todas as idades no mesmo âmbito e na mesma lógica de temáticas.